Argumentar significa desembaraçar o pensamento, tornar o que é complexo em algo simples, o que é caótico em ordenado, o que é uma bagunça em algo organizado. Então, desenvolver a capacidade argumentativa depende, antes de tudo, de compreender como é a realidade, no fim das contas. Porque você precisa entender que essa realidade ela é constituída por relações. E é isso que possibilita o argumento. O argumento é decifrar essas relações e informar as pessoas qual é a ordem dessas relações. Então, com exceção de Deus, não há realidades absolutas. Entende? Então, tirando Deus, Deus que é uno, que é um ser simples por si mesmo, que você não consegue decompor, todas as outras realidades você decompõe. Então você tem o cosmos, o universo. A gente se refere ao universo, ao cosmos, como se fosse uma coisa só. Só que o cosmos, ele é decomposto, né, por uma infinidade de astros que o formam. O próprio ser humano, ele, nós falamos assim, o ser humano, parece que é uma coisa una, mas não, o ser humano é composto de células, tecidos, elementos que o formam. Você pode decompor um homem em partes cada vez menores, cada vez mais simples. E isso acontece também com verdades abstratas. Por exemplo, você pega o próprio conceito de verdade. O que é verdade? Verdade é aquilo que está em conformidade com a realidade, não é isso? Só que, o que é a realidade? A realidade é formada por diversos fatos, não existe uma realidade. Realidade é uma composição de diversos fatos que façam sentido, que sejam prováveis, que sejam verificáveis. Então, a própria verdade depende dessa relação que existe na realidade. Então, própria verdade não é uma coisa una. O que é a verdade? O que é a verdade? A verdade, ela é uma composição. Por isso que nós falamos em verdades. Se você fala assim, ah, existe uma verdade. Bom, isso é quase uma figura de linguagem, porque o que existe são relações infinitas no mundo. E para você verificar a veracidade, você precisa saber se essas relações realmente fazem sentido. Então, entender esse conceito de relação é essencial para nós iniciarmos o nosso processo de desenvolvimento da capacidade argumentativa. Porque é a compreensão desse processo de relação que vai fundamentar a nossa capacidade de visualizar as ideias como partes mais simples de um processo mais amplo. Argumentar é isso. É você pegar várias partes mais simples, juntá-las para formar um processo mais amplo, para você ter uma visualização maior. Essa capacidade de decomposição, de separar as ideias, de visualizar essas ideias em partes, é essencial para você desenvolver a sua capacidade de argumentar, de expor bem os seus pensamentos. Então, quando nós pensamos na argumentação já acabada, o que nós visualizamos aí sim é um processo complexo. Por que é um processo complexo? Porque a argumentação acabada, ela pode ser decomposta. Se você pudesse olhar a argumentação por cima, você pode tirar os vários elementos que dela fazem parte. Essa capacidade de visualização é que faz o bom argumentador. O bom argumentador ele tem que conseguir visualizar suas ideias como se fossem caixinhas separadas, como se fossem elementos separados. Muito dos problemas que muitas pessoas têm em expor os seus pensamentos é que elas visualizam os seus pensamentos como uma grande massa, tudo misturado, né? Como se fosse uma coisa una. E não é. Esse pensamento que parece uno, na verdade, ele é composto de vários elementos muito mais simples. E a capacidade de decompor isso, de separar esses elementos, é que faz de uma pessoa capacitada para bem argumentar. Portanto, meus amigos, o nosso desafio no desenvolvimento desse processo de argumentação está exatamente nessa capacidade de desmembrar a complexidade do conhecimento, descartar os elementos que são desnecessários, selecionar aqueles que são necessários e, no fim, colocar tudo em uma ordem de relação e de sentido.